예, 키고 지금. no oito zero, autorizado via saída água. Sobe então seis restrições para o 180, autorizado via árvore, na azul 2783. Salvador na escuta do Tango Yankee Golf. Positivo, o Tango Yankee Golf. Houve uma alteração da ponte. A ponte agora vai ser a ponte de número 5. Gente, o Tango Yankee Golf vai começar pelo 73 para ingresso. Sim. Saulo, bom dia, Duca. Muito bom. 5-4, onde hoje? Autorizado o par, alça, aguarda na quilo para ingresso no 73. Eu sou 4958, eu fiz o contrato de dados. Sendo rebote no 73. Vamos, totalmente igual. Eu consigo ingressar na 4 ali, o 73 no começo? Mais próximo a gente tem que ver que a gente consegue ter uma tarefa. Eu vou chamar você com esse, por exemplo, eu vou fazer 3, eu vou fazer 5. contato direto no meu centro. Salvador Azul 401, e o Cris Nadal, bom dia. Azul 401, contato radar, do trânsito de voo 340, saída da Dael. Sobe ao 3, Guatemala Nadal, Azul 401. Azul 401, após 2000, Veluda. Após 2000, fez protetida, Azul 401. você fala com o aeronave dele, não tem que a sua aeronave. Direito, você bota pra trás, para você ter uma olhada para o Federal 9970 contato radar, sul para mim de 3.60, saída da bomba. 3.60 na bomba. Você estaria a mão da presença? Após 2.000 pés, no direto código. Direto código, após 2.000, Federal 9970. Abre-se a casa, 1-6-7-0, aguarde o carro, né? Delta, Oscar, Alfa, precisa. Aguarde a coordenação e também se mantém a coral. Delta, Oscar, Alfa.

Sim, tá aqui. Transporte 02, 6, 6. controle, eu uniei tanto 927 quanto 927. Eu uniei tanto 927 quanto 927. Foi reforçar, mesma situação. Eu acho que é meu, eu deixo para o meu, eu posso dizer algum caso.